roubo. Graças a Deus eu não roubo. Mas o roubo é uma brecha. E o roubo é uma ação que pode estar em distintos níveis, dimensões muito diferentes daquela que a gente identifica no ladrão pego pela polícia. Se eu impeço alguém de ser abençoado, propositalmente eu estou vendo isso, eu estou roubando desta vida. Estou roubando. Se eu viro para você, olha, Lérido, o negócio é o seguinte, você pôs essa roupa toda aí, mas você está achando que você é a tal? Você não, olha, não tem nada, Lérida. Que coisa você... Lérida, você está enganado. Eu roubei da Lérida a alegria que estava no coração dela. Quanta gente rouba a alegria que está no coração do outro. Eu fui em tal lugar, foi tão legal, foi tão bom. Você foi lá? Lá? Você está brincando. Aquilo é o pior lugar. Você não sabe, olha, aquele lugar é terrível. Aquele lugar é... Cala a boca, tem coisa que você não precisa roubar do outro. Tem coisa que não precisa roubar do outro. Muitas vezes a gente rouba a alegria, rouba a esperança do outro. Eu estou achando que eu vou... Não, ó, eu já tentei isso aí, ó. Ih, ó. Um conselho sábio é algo de Deus. Você não vai roubar a esperança de alguém, você vai abençoá-la num conselho. Não, não entre por esse caminho, porque esse caminho o Senhor já mostrou, não é esse caminho. Mas muitas vezes nós somos pelo orgulho, pela vaidade ou pela inveja. Quantas vezes eu já vi gente pela inveja. Não, eu acho, olha, esse casaco, eu acho, sinceramente, muito feio esse casaco. A cor que você escolheu, puxa vida. E a pessoa, pronto, nunca mais consegue usar o casaco. E aquilo foi dito só por causa da inveja. E isso é roubo. Alguém que vive com roubo na sua vida é alguém que vive com um rombo na sua vida. Uma brecha. Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre. Porque se eu tenho roubado, eu preciso mudar minha vida, meu jeito de ser. Eu preciso prestar atenção nisso. A palavra de Deus nos fala sobre um outro roubo. Malaquias 3, capítulo 3, verso 7, diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? E Deus responde: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. Se eu não sou fiel nos dízimos e nas ofertas, a Bíblia chama isso de roubo, porque esta parte do que eu recebo pertence, espiritualmente pertence a Deus. Não, mas isso é no Velho Testamento, que isso agora não tem mais disso. Em momento algum, Deus falou assim: olha, gente, não, eu mudei tudo. Eu estou mudando o meu jeito de ser. Aquilo que eu falava agora, eu não sou mais o mesmo ontem e hoje. Eu tenho algumas coisas que eu estou mudando. Né? É o livro, Deus muda de opinião. Né? Deus nunca falou isso. E de repente tem alguém que vive vulnerável na vida financeira. Não, mas eu dou o meu dízimo. Eu já vivi isso. Não, eu dou o meu dízimo. O que é isso? Mas dar o dízimo não é simplesmente vir aqui na igreja e trazer o 10% do que eu recebi. Dar o dízimo, vir aqui depositar no altar, é a última parte da fidelidade do dízimo. Entender o que é esse cerimonial. Ser alguém que todas as primícias, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, está consagrado ao Senhor, é algo muito maior do que só trazer 10% aqui. Eu estou roubando de Deus, não é o real, porque Deus não precisa desse real. Eu estou roubando de Deus é o direito que Ele tem de ter as primícias do que há em mim, do tempo, do conhecimento, da sabedoria, das habilidades, dos recursos, da alegria, da vida, da comunhão. Por isso, nos tornamos roubadores de Deus e amaldiçoados. Não é porque Deus falou assim, deixa eu ver aqui no meu computador, o Sóstenes, está devendo. Então vamos lá, lança sobre ele lá tal e tal maldição. Isso. Dessa. Na outra eu já lancei, semana passada lancei essa outra. Vamos lançar essa daqui, ó. Não é. Deus não está lá dirigindo um computador para definir o que ele vai mandar para cada um. Tem coisas que são estabelecidas por ele na eternidade e são naturais no mundo espiritual. Se eu não entrei por uma trilha que me leva à bênção, eu não vou chegar a ela. Se eu não tenho esse padrão na minha vida, não adianta eu orar, Senhor, minhas finanças, Senhor, eu dei, ó, eu fiz um esforço e dei. Ó, Senhor, esse mês eu juntei, até paguei o dos meses passados que eu estava devendo, eu paguei tudo esse mês, vamos ver esse próximo mês, o Senhor me manda o dinheiro, hein, Deus. Ó. Não, então eu não estou sendo fiel no dízimo. Eu não estou entendendo o que é ser fiel no dízimo. Eu não estou depositando no altar dele, com alegria e fidelidade, as minhas primícias. Eu estou fazendo uma barganha com Deus. E lá na frente, próximo mês, sinto muito, Senhor. Eu fiz as contas aqui, faltou exatamente aquela parte que era do dízimo. Ô, Senhor, é como os dois amigos na fila do banco. Os dois iam fazer um depósito. Mas o segundo amigo devia o primeiro. Falou assim, ó, eu estou fazendo esse depósito na minha conta porque eu preciso cobrir minha conta. Mas, assim que eu puder, eu vou te pagar. E aí entrou o ladrão, todo mundo, mãos ao alto. E aí o segundo amigo falou assim, pega aqui, estou te pagando minha dívida, hein? Paguei minha dívida, hein? É muito fácil, né? Nós precisamos entender o que é o dízimo, não é uma esperteza nossa, ó Senhor, o negócio está feio, eu estou aqui, ó, estou dando dízimo aqui, vamos ver se... Ó, o inimigo está roubando aqui, deixa eu entregar aqui para o senhor, porque aí ele vai roubar do senhor, né? Uma brecha, roubo. Uma brecha, falta de oração. Diga comigo, a falta de oração é uma brecha na minha vida. Em Mateus 5, 44, Jesus diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Imagina o que é para fazer por aqueles que nos seguem. Por aqueles que nos amam, se pelos que perseguem, é para orar. Mateus 6, 9, portanto, orai vós desse modo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha orando, Pai nosso que nós conhecemos muito bem. O Senhor está falando, orai. Tiago diz assim, confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Se eu não tenho uma vida de oração, eu estou tendo brechas na minha vida. Aí, de vez em quando, a gente corre lá, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, irmão, ora por mim, igreja, ora por mim. Mas eu não tenho uma vida de oração. Então, eu sou uma cidade com um muro todo desfalcado, todo cheio de brechas. Não vai ter oração forte, não vai ter campanha, não vai ter nada que dê conta dessa cidade, porque quando vem o livramento, quando vem a transformação, o muro continua cheio de brechas, o inimigo volta. Eu preciso entender, Senhor, eu preciso fechar algumas brechas da minha vida. Falta de comunhão. Falei aqui no início, estamos tendo comunhão. Busque mais comunhão com a igreja, com os irmãos, com o Senhor. Falta de perdão. Falta de perdão. Deus precisa ter misericórdia de nós. E eu falo começando por mim, porque pode ser que a gente tenha feito alguma coisa sem saber e precise pedir perdão ou liberar perdão. E se nós travamos, nós abrimos uma brecha no muro da nossa vida. Falta de fé. Falta de fé é uma brecha violentíssima. Porque tudo que Deus tem para derramar sobre nós vai ser derramado por causa da fé. Pela fé, os nossos pais alcançaram Aí vem lá a galeria dos heróis da fé, dizendo o que, que eles fizeram pela fé. Não é pelo dinheiro. Ninguém faz nada pelo dinheiro. Porque senão o dono lá do banco, Santos lá, não teria problema. Porque dinheiro não era problema para ele. Ele fez coisas tremendas com dinheiro. Dinheiro não leva ninguém a fazer alguma coisa. A fé, sim. A fé é o que move todas as coisas. Se eu não tenho fé, não adianta ter dinheiro, não adianta ter bens, não adianta ter inteligência, não adianta ter nada. Eu preciso ter fé. Se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. Sem fé é impossível caminhar com o Senhor. Se eu não tenho fé, eu tenho uma brecha no muro. Porque a primeira setinha do inimigo falou assim, você está achando? Você achou que ia? Não é de jeito nenhum, não. Isso aí ó, não é para você, não. Isso aí não. Não, isso é impossível. E logo o indivíduo se esmorece, não, realmente, olha, eu não sei. Eu estou até, sabe, eu estou achando que Deus esqueceu de mim, sabe? Sem fé.